noite de sexta-feira, mais uma noite em que estamos sextando juntos aqui no Libre. E hoje nós vamos ter um tema bem aguardado, bem esperado, e temos convidadas maravilhosas para discutir esse tema conosco. O tema do programa de hoje é racismo, antirracismo. É possível uma não monogamia antirracista? Não monogamia, coisa de branco? Enfim, temos muitas perguntas que povoam o meio da não monogamia quando o tema é branquitude, negritude, a relação entre essas coisas e as relações raciais que definem a sociedade brasileira, que estruturam a sociedade brasileira e que não podem ser jamais ignoradas. Então, para discutir um pouco sobre não monogamia, racismo e antirracismo, eu convidei, especialmente para esse programa, duas mulheres fenomenais que fazem esse debate, obviamente de maneira muito mais informada e melhor que eu, para a gente conversar um pouquinho aqui e conversar um pouquinho com os ouvintes. Então, sim, você que está ouvindo o programa, não esqueça que você pode participar do nosso programa. Você pode mandar perguntas e contribuições pelo meu Twitter, @MariliaMoscou, durante o programa. Você pode também entrar no chat da Sens.ga. E se você rolar a página para baixo, você encontra o chat, o Sense Chat, e ali você pode mandar perguntas, inclusive anônimas, se você tiver vergonha por algum motivo ou não puder por algum motivo que o seu nome apareça. E também a forma mais legal de participar de todas, que é o nosso grupo do Telegram. Você entra em t.me/librigrupo e no grupo, além de mandar texto perguntando e além de conversar com vários ouvintes fiéis, maravilhosos do nosso programa, que ficam comentando o programa enquanto ele vai acontecendo, e é super bacana, é quase um happy hour coletivo de pessoas interessadas em não monogamia ou que vivem não monogamia. No grupo você também pode mandar contribuições por áudio, então é muito legal porque a gente escuta as pessoas e sempre fica um debate um pouquinho mais animadinho. Então eu vou apresentar para vocês agora as nossas convidadas de hoje. Convidei primeiro uma pessoa que já discutiu comigo sobre não monogamia em podcasts. A gente já falou juntas sobre não monogamia e bissexualidade, e já falamos juntas sobre não monogamia em geral também, que é a Luísa Braga. Dá um oi, Lu. Olá, boa noite, vocês, ouvintes maravilhosos, não monos, bora se amar, mas sem ser racista. Beijo. Luísa é produtora cultural e artista visual, cantora, batuqueira de maracatu e podcaster do Lado Black. Se você não conhece o Lado Black, só não vou falar pare o que está fazendo, porque agora você está ouvindo o nosso programa. Depois do nosso programa, você vai imediatamente buscar o Lado Black, que é um podcast fenomenal. E junto com a Luísa, eu convidei também uma pessoa que está estreando no mundo dos podcasts e rádio hoje, no nosso programa, que é a Nana Miranda. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. É isso, gente. Se eu ficar nervosa, é nervosismo de estreia. A Nana, além de trazer esse sotaque mineiro maravilhoso para o nosso programa de hoje, ela é feminista, publicitária, especialista em marketing digital e mídias sociais, mestranda em comunicação social, e ela é organizadora de uma iniciativa que se chama, acho que é uma iniciativa transmídia, né? Mas ela pode explicar melhor, que se chama Não Mono em Foco, que é um grupo que produz conteúdo na internet, com uma perspectiva interseccional da não monogamia. É isso, Nana? Falei certo? Isso, é isso mesmo. A gente tem um Medium onde a gente, né, publica textos quinzenalmente, e a gente vai trazendo a discussão também para o Facebook, Instagram, e a gente agora também começou a fazer lives. Mas é bem isso que você falou mesmo. Legal. Então sejam muito bem-vindas. Estou muito contente da gente poder discutir esse tema no Libre. Esse é um tema que, desde o planejamento inicial do Libre, eu já tinha listado como um dos temas mais importantes. E acho que o debate, pelo que a gente combinou um pouco os temas que a gente quer abordar, vai ser muito bacana. Para quem está em casa ouvindo, eu vou só contar um pouquinho. Que a gente vai. Bom, a gente vai. Eu vou lançar uma pergunta. As nossas convidadas vão começar a discutir a pergunta. A qualquer momento, vocês podem mandar as contribuições no chat, no meu Twitter ou no nosso grupo de Telegram. E aí, a gente vai conversar um pouquinho e depois, como sempre no nosso programa, a gente vai parar um pouco a conversa só entre nós três para entrar com as intervenções diretas do público. E daí, nós vamos conversar diretamente com vocês que estão nos ouvindo, que é quando a coisa fica mais legal. Então, vamos lá, Nana e Luísa. Ansioso. A pergunta, enfim, inicial, né, que nós vamos usar aí para dar esse pontapé inicial, esse primeiro chute da bola aí, como a gente brinca em alguns programas, é a seguinte, é algo que a gente ouve falar muito nos meios de não monogamia, quando a gente começa a discutir, quando a gente pensa em não monogamia e racismo, sempre aparece essa pergunta. Atenção, não monogamia, afinal, é coisa de branco? Eu adoro esse tipo de pergunta. Posso começar, né? Lu, vou começar aqui e a gente vai dividindo isso aí. Então, eu não sou branca e sou não monogâmica. Então, assim, a resposta é não, já de cara. Eu gosto, assim, essa pergunta ela surge também, né? Sempre no contexto não monogâmico, mas fora também, né? Na verdade, essa discussão ela se dá muito em pessoas não monogâmicas e geralmente em grupos marginalizados, né? E sempre colocam isso, assim, é porque não monogamia é coisa de branco. Eu acho que o que é importante é a gente entender os processos históricos e estruturais que dizem respeito à monogamia. Na verdade, eu sempre gosto de falar que é o contrário, assim, a monogamia é que é coisa de branco. E eu falo isso de uma forma bem provocativa mesmo, se a gente for entender, né, de como se deu e como se partiu a monogamia, né, a história de a origem da família, né, da monogamia. Então, entender que a monogamia, enquanto uma estrutura de opressão que, né, vai oprimir, vai excluir mulheres e grupos marginalizados de forma geral, a não monogamia ela vai ser uma antinorma que vai romper com essa estrutura, na verdade, né? Então, claro que não. Não monogamia é sobretudo, também um movimento emancipatório, né? Então, não é coisa de branco, não. Primeiro, nossa, já começou arrasando a nossa querida Naná, mas eu vou fazer só um contraponto, assim, porque, embora conceitualmente, tudo que... Eu vou te chamar de Nanis, tá? Eu tenho uma amiga que chama Naná, eu chamo ela de Nanis. Tudo que a Nanis falou pra gente agora faz muito sentido, mas, ao mesmo tempo, acho que é muito importante a gente entender que, hegemonicamente, o que a gente entende e o que é exercido muitas vezes nessa sociedade contextual de hoje, né, vamos falar aí, capitalista, eurocêntrica e colonialista, né, até mesmo o conceito de não monogamia pode ser cooptado, né, por essas estruturas e justamente deixar de ser emancipatório. Eu acho engraçado porque se eu fosse começar a responder, eu ia falar exatamente isso. Olha, na real, não é não, mas se a gente não problematizar as coisas que precisam ser problematizadas no mundo de hoje, sim, a não monogamia ela pode tomar uma faceta branca, eurocêntrica, capitalista, consumidora de corpos, né? Uhum. Então, dentro do processo crítico, né, que nós temos que ter, e o processo político que a gente tem que ter ao abordar e ao exercitar, né, a não monogamia, a gente precisa fazer com que ela seja um processo emancipatório, para que justamente a gente possa, né, estar nesse espaço e viver, né, viver essa não monogamia, essa maneira de se relacionar consigo e com outros também, né, para de que fato seja emancipatória e que abarque todas as nuances e necessidades que eu, enquanto uma mulher preta bissexual, tenho que ter, né, para ser um ser humano respeitado, né, e não oprimindo dentro dessa lógica da não monogamia também. Não, concordo assim, completamente com o que você disse, assim. E eu acho que é, inclusive, o motivo, né, da gente estar aqui hoje discutindo sobre isso é isso. Se não for emancipatório, se não trouxer essa questão para discussão, acho que não serve, né? E aí não adianta a gente falar de não monogamia enquanto um movimento político também, porque é muito mais do que modelos relacionais, né? É sempre trazendo a questão política e estrutural. Então, se não tiver essa discussão, ela não serve, né? E eu falo que não monogamia também é um movimento que é anticapitalista. Então, se a gente traz essa discussão anticapitalista para discussões sobre, né, discussões sobre sociais, que vão, né, a gente vai pensar isso para qualquer grupo marginalizado, a não monogamia é da mesma forma. Então, se não for, se não trouxer esse tipo de discussão, realmente é um caminho que é liberal e que é vazio e que, né, não serve e não vai adiantar de nada. Como que isso passa nas relações concretamente, assim? Porque a gente... Existe o lado da gente discutir politicamente e ter atenção a essas questões, né? Como vocês estão colocando bem, que é absolutamente necessário, porque não basta tentar não ser racista, é preciso ser ativamente antirracista, né? Pra gente construir uma coisa que seja de fato emancipatória. Gosto muito quando a Luísa usa esse termo, ela sempre usa, eu acho sempre maravilhosa. E aí a minha pergunta é assim, como é que então, na experiência de vocês e de outras, né, mulheres e homens negros que vivem na monogamia, de que maneira a raça, o racismo, a racialidade atravessam essas relações, na experiência concreta dos relacionamentos, situações e tal, sabe? Como que isso acontece na prática? Então, eu vou, né, vamos alternar, acho que essa aí eu vou começar. Eu não sei quantos anos que a Naná tem, quantos anos você tem, Naná, querida? Eu tenho 28. Ai, adoro, porque daí a gente tá dentro da mesma temporalidade, mais ou menos. Porque assim, eu tive como entendimento, né, enquanto mulher preta, desde muito cedo, né, até falo que às vezes eu me sinto um pouco ETzinho, assim, nesse sentido, porque, sei lá, era uma adolescente de 13 anos que sabia que a monogamia talvez não seria o modelo, né, de troca mais realista, né, da minha vida. E por que que eu tô usando o termo realista? Porque, pra mim, pessoalmente, essa não monogamia, ela não veio, ela não partiu de um espaço de iluminação política. Hoje em dia eu consigo, né, fundamentar a minha escolha, os meus processos, né, de uma maneira política, crítica, mas ali com 13 anos não tinha. E qual era o recorte que eu tinha, então, para sentir que a monogamia não era viável para mim? E por que isso é relevante para a sua pergunta, né? Acho que é a primeira coisa que me atravessou, o recorte de raça que me atravessou nessa discussão. Porque eu, enquanto mulher preta, com, olha, 13 anos, eu, enquanto como mulher preta, eu não me via tendo um relacionamento longo com pessoas, no meu caso, brancas ou não brancas, né? Uhum. Mas... durante a minha infância, assim, né, colégio, essas coisas, eu acabei convivendo com muito mais pessoas brancas do que negras, e eu não conseguia me ver tendo um relacionamento duradouro com essas pessoas, porque eu achava que eu não conseguiria prendê-las, tá ligado? Porque elas sempre encontrariam no outro, né, alguém mais interessante, alguém mais pá que eu, e eu falei assim, pô, acho que se eu não posso aspirar por essa não... por essa monogamia, então nem vou aspirar, tá ligado? Já não quero, já deletei isso da minha cabeça. E, por sorte, né, os relacionamentos que eu tive foram com pessoas bem, muito, muito, muito boas, assim, né? Só que hoje, estando aí há 6 anos solteira oficialmente, né, eu percebo, enquanto mulher, né, enquanto mulher preta, como é difícil para você se posicionar, né, nesse espaço da não monogamia, porque eu acho que até uns 5 anos atrás ou mais, né, sei lá, eu falei, né, penso nisso desde que eu tenho 13 anos, há pelo menos uns 10 anos atrás eu não tinha com quem compartilhar muito isso, né, eu me via realmente muito solitária nesse espaço e também vivi, né, dentro da evolução da discussão sobre a não monogamia que a gente teve aí nos últimos anos, eu vivi muito dessa não monogamia branca, né, que foi primeiro colocada, o amor livre, os boys sem compromisso e tal, né? Tudo isso me atingiu enquanto corpo, enquanto pessoa. E daí a gente tem que lembrar sempre que estamos aqui falando de corpos de mulheres pretas. Então, não só a violência do amor livre liberal, né, me atingiu, mas o amor livre liberal que me classifica enquanto menor, enquanto menos humana, menos parceira, uma parceira menos viável para pessoas não negras como eu, né? Então, eu acho que o racismo, nesse sentido, ele atravessa todas as nossas, para mim pelo menos isso, desde do espaço afetivo, de duvidar, né, da minha capacidade afetiva dentro de relacionamentos, passou por fortalecer, né, o meu posicionamento para além do estranhamento político, social, externo a mim, né, de meu Deus, você é uma mulher não monogâmica, deve ser fácil, deve ser louca, deve ser tal, a desconfiança de parceiros, a vontade de parceiros de me controlarem. Então, acho que existe várias, não tem como você desassociar a raça, né, o que eu passo enquanto mulher negra dentro do espaço da monogamia. Assim, é interessante a forma como ela colocou as experiências, assim, né, porque eu tive uma experiência assim, enquanto mulher negra também parecida, mas não muito, assim. Eu acho que é legal a gente entender que, apesar da gente compartilhar, né, as questões de gênero e raça, não quer dizer que a gente vai ter sempre as mesmas experiências, né? Porque a gente tem subjetividades. Então, eu também não me via na minha adolescência, enfim, também não me via com qualquer pessoa por muito tempo, assim. Então, isso também por achar que eu não, né, ninguém ia, enfim, não ia me querer, enfim, que eu ia não ser capaz de estar num relacionamento, que eu não seria digna, né, de estar num relacionamento. Mas aí, para mim, pensar a não monogamia foi justamente me livrar disso, foi mais uma questão para lidar com a solidão e buscar a minha autonomia, né, e aí foi um movimento mesmo emancipatório, nesse sentido, assim. Por quê? E aí eu gosto de pensar nesse conto de fadas monogâmico, né, então no conto de fadas monogâmico a gente sempre vai pensar em príncipes e princesas, né. Só que eu faço uma analogia, assim, com o capitalismo, por exemplo, que no capitalismo, para existir pessoas ricas, necessariamente vão precisar de pessoas pobres, né? Então, no conto de fadas monogâmicas, para ter princesa, né, precisa ter vassalo, precisa ter todas as outras mocinhas do baile que não serão as princesas, né? Uhum. Então, nessa lógica de exclusão, nós, né, mulheres negras, e eu acho que a gente pode falar sobre outros grupos marginalizados também, a gente nunca vai estar na realeza, sabe? Porque isso é esse conto de fadas monogâmico, que ele parte de uma lógica de exclusão. Então, é essa lógica que vai causar essa sensação de preterimento, né? Então, é essa lógica do amor romântico, mais as questões de padrão estético, né, assim, que a gente vive, é que vai causar essa sensação de preterimento que a gente tem. Então, por isso que eu fui pensar e questionar a monogamia. E não foi, e aí eu falo que é muito comum a experiência de repensar a monogamia, às vezes parte de um casal que está ali pensando e aí quer abrir o relacionamento. E eu não, então eu, como mulher negra, não tinha um relacionamento. Então, a minha experiência foi justamente numa iluminação política, ao contrário da luz, né? Uhum. Mas é isso, assim, pensar raça, para mim, nas relações no mono, é não excluir a questão da hierarquia, nas hierarquias sociais em que as pessoas, né, estão ali nesse relacionamento, estão envolvidas, sabe? É, então, e aí eu fico pensando também que essa sensação, o problema é que essa sensação, assim, de preterimento, faz com que a gente ache que a monogamia, ela vai ser um porto seguro. E não é, porque é ela que produz essa lógica de exclusão, né? E aí é um problema, assim, que a gente não pode levar essa lógica para relacionamentos não monogâmicos. Eu acho que esse que é o ponto. E aí eu não consigo, assim, eu acho que esses atravessamentos, eles são muitos e não dá muito para a gente separar, né, até onde que são atravessamentos de raça e de gênero. Então, eu sou uma mulher negra, então não tem como muito. A minha vivência, o meu modo de ver o mundo, né, está atravessado por essas questões, né? Então, por isso que a gente fala sempre de interseccionalidade, assim, não tem como muito a gente falar, né, olha, até aqui foi uma questão de raça, até aqui foi uma questão de gênero, então isso tudo faz parte das minhas vivências, né, e isso vai também para as experiências afetivas, né. É isso mesmo. É engraçado, ouvindo vocês, eu me lembrei de uma coisa da minha adolescência. É engraçado, né? Porque, assim, eu sou branca, mesmo já tendo vivido situações de racismo fora do Brasil, por daí não ser branca, né? Na Europa, em países brancos, como brasileira, não sou exatamente branca. Mas sou branca, né? E no Brasil, nas relações sociais estão colocadas, sou branca. Então, não sofro racismo, não sou discriminada por conta de como me pareço fisicamente, muito pelo contrário, né? Mas, provavelmente, boa parte das tranquilidades que eu tive na vida, se não todas ou quase todas, tem a ver justamente com isso, né? Acho que é um pouco desse reconhecimento é importante. Mas o meu ponto aqui era o seguinte, eu fiquei ouvindo vocês falando e lembrei dessa sensação da minha adolescência de que também casar, assim, ter relacionamentos duradouros, filhos, toda essa vida de família não seria pra mim. Não por conta da minha aparência ou da minha pele ou do meu cabelo ou da minha identidade racial. Mas por ser bissexual e por ser piranha, vamos falar assim, explicitamente. Não, adoro, todo mundo. todas nós, piranhas. Porque era isso, assim, né, eu tinha muito isso, assim, e por não corresponder a um estereótipo específico de mulher, que é o estereótipo da princesinha, né, que, ah, é boa esposa, tal, pô, eu tô envolvida em política desde que eu era adolescente, eu sou considerada super grossa, né, estou considerada agressiva, dura, enfim, todas essas coisas. Então, é engraçado porque eu tinha essa sensação também do tipo, ah, isso aqui não é pra mim, né. E depois eu tentei, né, enfim, casamento monogâmico e tudo mais, e daí depois foi bom, realmente não era pra mim. Mas achei interessante isso. Eu acho que o legal é pensar nisso, assim, pô, isso não é pra mim, foda-se, não vai ser pra mim mesmo, não quero que seja, sabe? Eu acho que é isso que eu fico pensando hoje, por exemplo, né, quando a gente, a gente vai falar nas discussões sobre preterimento e solidão da mulher negra. Óbvio que esse preterimento, essa lógica de exclusão, ela existe, mas é porque essa discussão, a meu ver, está muito pautada dentro de uma visão muito monogâmica. Então, assim, eu não vejo sentido entendendo o que a monogamia significa para corpos marginalizados, o que significa para uma mulher negra, não vejo sentido em reivindicar um lugar dentro dessa estrutura que é de opressão. Então, assim, não foi feita para mim, foda-se. Sabe? Então não tem que ficar sofrendo com isso. Lu, quer comentar algo sobre? Então, eu queria comentar, mas eu tava aqui pensando em como fazer isso sem irritar pessoas. Mas por quê? Vamos irritar. Ah, pode ser bom? Não, nossa, não. Eu odeio irritar pessoas, principalmente pessoas pretas. Não gosto de irritar pessoas pretas. Mas será que a irritação, você vai irritar o Wakanda? Porque se for, eu quero, eu gosto daquela. É, então, isso que eu ia falar. Que às vezes eu posso irritar alguns setores de Wakanda. Ai, socorro. Eu vou ter expulsa de Wakanda. Na verdade, acho que eu não tenho nem cor pra entrar em Wakanda. Ai, amiga, não, nem vamos falar disso, porque essa semana eu vi no Twitter Negro Caramelo, eu já saí do Twitter, eu entrei, li isso, saí do Twitter. Posso aproveitar meu papel de branca ouvinte nesse debate e só pedir pra vocês, se puderem, no comentário, explicar um pouco qual que é a crítica, assim, essas questões que aparecem, por exemplo, essa questão do colorismo que vocês estão mencionando e a questão da solidão da mulher negra, porque talvez nossos ouvintes do meio não mono nem sempre tiveram contato com isso, inclusive ouvintes que podem ser negros, né? Não, abalou. Eu acho que a minha fala, inclusive, ia pegar um pouco disso aí, né? Perfeito. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Que nem a Nanis falou, que nós somos duas mulheres pretas, mas a nossa experiência, a nossa reflexão não sei lá, significa ou não representa, né, a totalidade aí da nossa comunidade. Não somos a cara da raça, né? Nem a cara da raça monogâmica, mas muito menos da raça. E eu me lembro, né, ouvindo a Nanis falar sobre essa questão do reivindicar a monogamia, né? Acho que uma parada que é muito louca dentro dessa pluralidade de visões com relação a isso da comunidade negra é que durante, por exemplo, muito tempo, pelo menos, sei lá, eu acho que dos meus 18, 17 até os meus 20 e poucos anos, assim, que foi inclusive a época que eu fui casada monogamicamente, eu lembro que existia uma dificuldade muito grande dentro dos espaços pretos desse entendimento e desse exercer da não monogamia, que vinha justamente com uma reivindicação da estrutura monogâmica que faz muito sentido dentro, né, das argumentações que a galera colocava, que pegava essa questão da solidão da mulher negra, né? A gente, para quem não entende, né, a solidão da mulher negra é não vou dizer um conceito, eu sou péssima com palavras, tá, gente? Eu invento palavras, às vezes eu falo coisas né, mas ela é um conceito, né, que visa mostrar, exemplificar para as pessoas, né, trazer para as pessoas que mulheres negras, isso é uma questão estatística, né, não é só tipo aí simbólica e tal, né, mulheres negras, elas têm uma propensão a ficar menos, né? Ficar sozinhas, né? Não vou nem falar só solteiras, sozinhas, né? Isso é uma construção histórica que vem tanto do fato da nossa estrutura familiar ter sido dizimada durante o período da escravatura, vem do período de pobreza do abolicionismo, vem do genocídio, né, dos nossos jovens e homens pretos, e vem também da negligência, né, e eu quero usar outro termo que não preterimento, mas esse é o termo racista que as pessoas usam, mas tem um outro termo para isso, uma hora eu vou lembrar. Mas nós somos realmente, né, inferiorizadas, assim, né, dentro das escolhas de relacionamento. Isso se expressa numa estatística, que agora eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu acho que é do início da década de 2010, aí, que coloca que pelo menos 50% das mulheres pretas, durante algum período da vida, vão passar por um processo de celibato indefinido, definitivo, indefinido, né? E isso é uma parada muito foda, porque 50% é um número que eu lembro na época que me marca muito até hoje, 50%. Hoje eu vivo nesse dilema de se eu não sou parte desses 50% nesse exato momento, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso. Então, a questão da afetividade para a mulher negra, né, enquanto grupo social, é uma parada muito foda, é uma parada muito intensa, porque nós somos humanas, nós somos seres afetivos, e quando 50% do nosso grupo social se vê privado, porque não é um celibato voluntário, não é, ai meu Deus, eu quero não ter ninguém, é efetivamente por questões sociais, por questões de vida, você não ter direito, você não ter acesso a esse afeto, né? Então, boa parte do movimento negro, e durante muito tempo essa foi a tônica com relação à nossa discussão sobre relacionamentos e afetividades, reivindica essa estrutura, né, monogâmica, essa, como foi o termo que a Ana usou, essa fundamentação, essa base monogâmica, né, segura, essa segurança monogâmica, para tentar suprir, né, essas questões, tanto da afetividade da mulher, a solidão da mulher negra, como também a não afetividade, né, do homem preto, porque o homem preto também, né, obviamente, a partir de outros contextos, né, estruturais, mas ele também, de certa maneira, sofre com essa questão. Então, reivindicamos o amor para nós, naquela época, dentro dessa estrutura monogâmica, né? E isso é uma parada muito doida, porque mesmo dentro dessa estrutura monogâmica, a gente ainda vai ter algumas vantagens e desvantagens, como, por exemplo, né, a Má falou sobre a questão do colorismo. Colorismo, brevemente, daí depois alguém me corrija se eu falar uma merda, mas colorismo é a ideia de gradação, de que a gradação no nosso tom de pele nos deixa com privilégios, né? Pessoas cada vez mais claras, negros de peles mais claras vão ter mais privilégios, e privilégios, vamos colocar, né, no monte de merda, né? Você vai estar afundado em 5 dedos de merda em vez de 25, sabe? Então, conforme mais claro você for, mais privilégios você vai ter, porque a sociedade vai te ver menos como o outro, né? Ela vai começar a ver você um negro de traços finos, uma mulher negra com um cabelo menos crespo, uma negra de olhos verdes, né? Pele clara, olhos verdes, exótica, enfim, ela vai te tirando do lugar de escravo, né, e do imaginário que tem de escravo, e vai te colocar, né, cada vez mais perto da casa grande, vamos colocar desse sentido. E isso nos atinge também nos relacionamentos, porque é isso, os nossos padrões de beleza também são socialmente estabelecidos, e como eu acabei de falar, a gente construiu na nossa sociedade um imaginário de que pessoas pretas, elas são mais do que apenas feias, elas são escravas, elas são criminosas, elas são não humanas, né? Então, mesmo reivindicando essa estrutura da monogamia, internalizar o amor próprio e a decolonização, né, vamos colocar assim, do nosso afeto, exige um processo maior, que daí, nesse sentido, talvez a monogamia não supra, porque a monogamia, né, aí a galera daqui já vai estar letrada nisso aí, ela tem um fundamento de posse, né, ela tem um fundamento de objetificação do ser e do afeto, né? Então, e isso, obviamente, né, corrobora e se alimenta dentro de uma estrutura racista. Então, aí que, para mim, pessoalmente, perdia um pouco do sentido no discurso daquela galera do movimento negro que reivindicava a monogamia, e foi aí que, assim como a Naná, eu comecei a entender e politizar a minha não monogamia como um processo emancipatório, né, como um processo de que mais do que me colocar como uma pessoa que é instável em relacionamentos, que talvez não seja conformista às regras da sociedade, que talvez não seja uma pessoa que vai construir uma família, para ser uma pessoa que estava construindo um processo de emancipação, em que eu não me coloco mais enquanto um objeto para outras pessoas, que eu não me coloco mais enquanto posse, que eu me coloco efetivamente como uma parceira, um ser, uma parceira que está aqui para dar, receber afeto, construir coisas, talvez ser mãe, talvez viver 20 anos juntos, talvez viver 5, talvez, sabe, tudo ampla dentro das minhas possibilidades. Isso é muito foda. Aí vocês duas, socorro. O que é esse programa? Já estamos recebendo vários elogios da galera que tá ouvindo aqui. Daqui a pouco eu vou tocar pra vocês. Yay! A gente tinha pensado em falar um pouco dessa questão do gênero também, né? Mas acho que vocês acabaram nas últimas falas também cobrindo bastante dessa questão do que significa não só ser uma pessoa, né, preta na monogamia, mas uma mulher, né? Especificamente uma mulher negra. Então, acho que é bem bacana esse debate e acho que faz pensar muito. E aí, o que eu fico pensando e querendo entender também, tanto do acúmulo de vocês individualmente, quanto do que vocês conhecem e trazem de acúmulo do debate entre pessoas que vivem na monogamia e que são negras, né, seria também pensar, quer dizer, eu até tenho a minha própria experiência em relação a isso, lógico, posso até falar um pouco para as pessoas brancas sobre isso, mas fico pensando que é importante, sobretudo também para as pessoas brancas ouvirem, né, o que significa repensar a branquitude e compreender o lugar de branco, o lugar que a pessoa branca pode ocupar no contexto de não monogamia antirracista, né? Como é que isso se parece? Porque eu tenho a impressão, vocês me corrijam se vocês tiverem uma impressão diferente, tá? Mas eu tenho a impressão que toda vez que a gente começa a discutir racismo e antirracismo com as pessoas brancas, eu, pessoalmente, como pessoa branca, encontro uma dificuldade muito grande nesse diálogo, que é as pessoas brancas entenderem, para além de usar os casos, exemplos e estatísticas das pessoas negras, entenderem nas práticas concretas delas como que elas estão reproduzindo o racismo, sabe? Isso é uma coisa que é bem... Eu não sei dizer assim, talvez... na minha experiência, o que eu encontrei foi um pouco... No momento em que eu aprendi e entendi que eu era branca, e isso aconteceu num debate dentro do Blogueiras Feministas, que foi um grupo de ativismo digital muito importante no começo da década de 2010, foi num momento, numa discussão ali, e logo depois, por causa dessa discussão, com alguns incômodos, eu fui ler a Patricia Hill Collins, Pensamento Feminista Negro. E aí eu entendi que eu era branca. E daí eu percebi que no momento que eu entendi que eu era branca, parece que eu comecei a enxergar em todas as minhas relações, inclusive entre pessoas brancas, a racialidade, né? A raça. A branquitude, né? O que tinha ali de branquitude. E eu percebo, conversando com outras pessoas brancas, que é muito difícil para as pessoas brancas entenderem que elas são brancas quando elas estão em relacionamentos com pessoas negras ou até mesmo entre pessoas brancas. Então é uma coisa que fica, passa muito como se a pessoa branca acha que ela não tem raça, né? Acha que ela não tem, ela não consegue enxergar concretamente no contexto dela onde que está a vantagem que ela ganhou, porque é dado como se fosse uma vantagem pelo mérito dela e não, né, pela condição racial. Então é muito complexo, e aí eu fico pensando na experiência de vocês como mulheres negras. Eu não sei se vocês já se relacionaram com pessoas brancas, seja homens ou mulheres. Eu fico pensando o que é que vem de experiência concreta, de coisas concretas que vocês viveram, de repente olhar e falar, tipo, meu, essa pessoa branca não tá entendendo que ela é branca, sabe? Tipo, ela não entende o que significa ela como branca tá me falando certas coisas, ou a gente, sei lá, como que essa relação de poder, porque é uma relação de poder, como que essa relação de poder, ela acontece no seio dos relacionamentos não monogâmicos, sabe? Viajei muito? Não, você quer comentar alguma coisa, Lu? Pode começar, Bi, começa. Não, então, eu acho que é a primeira coisa assim, que você falou. as pessoas brancas, elas precisam entender que também são racializadas, né? Então, porque essa dificuldade que você falou, ela é real e parte do pressuposto que a pessoa branca, ela se entende como universal, né? Então, o diferente são sempre os outros, né? Então, aí realmente fica difícil ter qualquer tipo de discussão quando... Por isso que eu fico um pouquinho de birra com essa questão de diversidade, assim, sabe? Vamos falar sobre diversidade. Primeiro que hoje, diversidade acaba virando uma pauta muito, muito liberal e cooptada, assim, pelo capitalismo. Então, as empresas, hoje, de uma forma geral, usam diversidade para falar como elas são bonitinhas. Mas essa questão da diversidade, eu sempre fico com essa sensação que a gente está sempre marcando... o que é diverso, né, a partir da nossa, a partir da gente. Então, a pessoa branca, ela acha que o outro é diferente. Então, ela é universal e sempre os outros são os outros, né? Então, a gente fica com a brincadeira que é, já racializou um branco hoje, né? Fazer com que a pessoa entenda que, hello, você é branco e não é porque Deus quis ou porque foi dado da natureza, assim. Existe um processo histórico, da mesma forma que sou negra e o que implica ser uma pessoa negra, existe uma implicação também de ser uma pessoa branca na sociedade. Então, eu sempre, né, com quem eu me relaciono, eu me relaciono com pessoas brancas também, tem até amigos que são. Então, é sempre essa pautar isso e sempre fazer com que a pessoa ela entenda que as dinâmicas estruturais de opressão, elas vão atravessar a minha vida e a minha visão de mundo. Então, quem se relaciona comigo precisa entender isso, que as coisas não vão mudar dentro do relacionamento, né? Uhum. O mundo não vai mudar porque estamos nos relacionando, né? Então, não vou deixar de ser uma mulher preta, bissexual, porque estou com uma pessoa branca, né? Então, ela precisa entender e que esses processos, né, de estruturais de opressão que me atravessam afetam a minha saúde mental, por exemplo. Então, ela precisa entender isso. E aí, a questão de ouvir, né? Sempre estar nesse papel de escuta, né, e se tocar, cara, você também é uma pessoa racializada, e entender o que significa ser uma pessoa branca na sociedade, e que pra gente né, as dinâmicas afetivas do relacionamento, elas não podem estar deslocadas de uma luta antirracista, se a gente, né, se a pessoa que tá, primeiro que não tem como eu me relacionar com uma pessoa branca que não consiga pensar nessas questões, né? Assim, é impossível, porque eu vou estar demarcando isso o tempo todo, conscientemente ou não. Então, ela precisa entender que as dinâmicas não vão deixar de existir, apesar da nossa afetividade. Sim, com certeza. Nossa, com certeza. Adoro. Adoro conversar com outras pessoas pretas sobre isso, porque a gente... Vou fazer um parênteses, né, até com relação a isso. Eu acho que a gente se fundamentou muito para atravessar esse campo minado que é a não monogamia num mundo racializado, tá ligado? Ou lidar com o nosso afeto, assim. Isso é uma das paradas que eu amo muito, porque eu vejo isso muito no discurso das pessoas. Que mal conheço, já considero pasta. Falando tudo. Mas é exatamente isso, né? A pessoa branca, ela precisa se colocar num lugar racializado, entender que a pessoa com a qual ela está se relacionando está num lugar racializado, está em um lugar de gênero. E no nosso caso, especificamente, né, como acabei de falar, de todo o aspecto que nos ronda, da solidão, né, do negar afetivo, do negar... eu sei que a Marília odeia esse termo, mas do negar a responsabilidade afetiva. Eu também entro no grupo de pessoas que odeiam esse termo. Não, mas eu acho isso muito doido, porque a não monogamia, pra mim, ela é um espaço em disputa agora, né? Eu vejo muito isso. Ela é um espaço em disputa. E ela tá sendo disputada, né? Eu acho que a fundo, conceitualmente, né? Na raiz da coisa, ela tá sendo disputada a um nível que nem todo mundo colocou aqui já, a um nível capitalista, tá ligado? Uhum. Né? E eu acho que esse fundo é muito simbólico, porque é isso. Nós, pessoas pretas, dentro de um sistema que classifica as pessoas e dá valor para as pessoas, né? E mais importante do que dar valor, tira valor das pessoas a partir do seu lugar, né, na estrutura social. Os corpos pretos, para mim, são muito descartáveis. Eles são vistos como muito descartáveis. Eles são vistos como menos complexos, tá ligado? A nossa dor é menos complexa para quem nos vê como outro. As nossas, são animalizados, né? Acho que nem animalizados, mas simplificados, né? Sobre os quase estereotipados, sabe? As pessoas não veem a comunidade com nuances, elas não veem as pessoas como profundas, elas veem pequenas simplificações, né? E generalizam essas simplificações. E isso é muito doido, porque é justamente isso. Quando eu reivindico essa responsabilidade afetiva, é porque eu entendo que entre brancos ou entre iguais há essa responsabilidade. Mesmo dentro do sistema monogâmico, vou falar aí estrutura aí de família hetero-cristã maravilhosa, há uma responsabilidade do homem com a esposa e da esposa com o esposo, um senso, né, de que essa estrutura é importante, essa pessoa que está aqui compondo comigo é importante, pelo motivo que for, sabe? Seja porque dá nome, seja porque dá afeto, seja porque dá base fundamental, familiar, enfim. Esses indivíduos iguais são valorizados, né? Eles são buscados, eles são ansiados, a gente sonha com um príncipe encantado, a gente sonha em achar a nossa princesa. E essa princesa é branca, e esse príncipe é branco, e os pretos não, eles não são, né, aspirados dessa maneira pela nossa sociedade. Então, a gente tende a ser muito menos responsáveis com esses seres, porque nós vemos eles como menos complexos. Isso é uma parada que eu, particularmente, reflito muito nessas relações, porque desde aquela parada que eu falei, né, das mulheres pretas nas antigas reivindicarem muito a monogamia por questão do contrato social ser considerado uma garantia de afeto. Sim. Né? Hoje em dia, se você não tem esse afeto garantido por contrato, eu acho importante que as pessoas tenham dentro de si o senso, né, de revolucionar realmente essa dinâmica de relações. De se eu sou uma pessoa branca que estou me reivindicando enquanto não monogâmica, eu não tenho que ser só não monogâmica, eu tenho que ser revolucionária. E ser revolucionário significa me entender enquanto ser racializado, ver o outro, humanizar o outro, prestar atenção na complexidade daquele ser, corresponder e adaptar o meu jeito de agir e de pensar para também atender as necessidades desse ser, sabe? Eu acho bem complexo isso. Tem a ver um pouco com uma coisa que eu ouvi você falar uma vez, Lu, em um dos programas que a gente participou juntas, sobre reificação também, né? Uhum, sim, sim. Nana, quer fazer algum comentário? Não, só tô ouvindo e achando lindo. Não, mas assim, eu acho que essa questão é importante a gente pensar. A gente já falou isso mais, né, anteriormente, mas eu gosto de reforçar, é que, assim, talvez acho que eu vou entrar um pouquinho no próximo tema. Bora. Que não existe, não tem como a gente pensar numa não monogamia antirracista se a gente não for pensar que ela precisa ser anticapitalista também, né? Porque a gente precisa entender essa lógica monogâmica e como ela está atravessada por diversas questões, né? Sim. E aí é o capitalismo que está ali dando força para isso tudo. Então, primeiro é pensar que A gente não pode reforçar as lógicas de exclusão que estão na monogamia e levar isso para um relacionamento não monogâmico, né? Uhum. É, e aí é por isso, né, que aí eu sempre falo que, por si só, né, a não monogamia, ela não é perfeita e ela vai ser ali um mecanismo, uma ferramenta para resolver todas as questões, né? Porque uhum. se a gente vive numa sociedade... de hierarquias, né? Então tem muita coisa envolvida nisso, né? Muito Sim. complexo. Então não dá para achar que a monogamia vai ser a solução para o racismo, né? Ou então, pelo menos, pensando na dinâmica dos afetos. Mas o básico é entender como que funciona essa estrutura e pensar que para ser antirracista eu preciso ser anticapitalista, né? E tudo que envolve isso, pensar as questões de gênero, de sexualidade, né? De classe. Então, assim, a gente... Por isso que eu sempre falo que essa discussão ela não pode ser só apenas uma questão individualista, de ordem também, né, individual, uma discussão liberal que diz respeito só a uma dinâmica de relacionamentos, não, assim, diz respeito sobre uma coisa muito maior, que é estrutural. Então, a gente precisa falar sobre, de forma política, precisa ter um posicionamento político, né, anticapitalista, sobretudo. Sim. Eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, nessa esse último ponto desse primeiro debate que a gente tinha levantado, né, que é meio exatamente como você falou, Nana, sobre essa construção coletiva, política, do que seja não monogamia, né, e uma não monogamia antirracista, que é algo que a Lu também já tinha colocado antes. E eu fiquei pensando, assim, que tem alguns desafios bastante concretos que tem a ver com isso e que tem a ver com reivindicações políticas concretas que historicamente foram negadas à população negra, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, né? É lógico, a gente é anticapitalista, eu sou comunista, a gente tem um monte de anarquista que acompanha o programa, somos todos contra a propriedade privada. Mas, ao mesmo tempo, historicamente, a propriedade privada foi um bem, ou é um bem, né, que foi, barra, é negado à população negra, né, por ser negra, especificamente. E o casamento tem a ver com isso, né, em muitos países, por muito tempo, os descendentes de africanos escravizados não podiam se casar, né, e não tinham direito à herança. Então, isso é uma questão que, assim, a gente... Lógico, vamos fazer toda a crítica a esse sistema, e justamente isso, esse fato também mostra como esse é um sistema branco, né? Como a monogamia é um sistema branco, como vocês estavam falando desde o começo do programa, a gente estava conversando. Mas ao mesmo tempo, também, até a gente transformar essas relações sociais ou fazer uma revolução socialista, não tem como a gente também descartar a importância histórica disso. Eu acho que uma coisa é a gente pensar, por exemplo, como quando a gente discute solidão da mulher negra, ou a questão da responsabilidade afetiva, como a Lu colocou, né, em bens emocionais, entre aspas, se é que a gente pode falar assim, né, que foram negados. Mas a gente tem também essas reivindicações políticas concretas, né. A Brigitte Vassallo, no livro dela, maravilhoso livro dela, O Pensamento Monógamo, Terror Poliamoroso, que é em espanhol, esse livro tem um momento em que ela faz uma crítica que eu nunca tinha ouvido, e eu me reconheci muito no alvo da crítica, assim, e acho que talvez algumas pessoas ouvindo também se reconheçam. Ela diz o seguinte, ela fala assim, é muito racista da parte da comunidade não mono ter tanta ojeriza a um conceito de poligamia, que na verdade é um conceito racista construído como uma forma de classificar de maneira pejorativa, né, os árabes na Europa. Ela está falando da Europa, mas eu acho que a gente se apropria desses discursos sem pensar muito também no racismo que pode estar implícito aí, sabe? Então eu fico pensando nesses casos e em como também ter um olhar antirracista significa a gente questionar a história das coisas, né? E a história dessas populações e dinâmicas de populações. Faz algum sentido isso? Olha, faz muito sentido, assim. Eu só fico pensando sobre, por exemplo, essa reivindicação de ocupar. Porque para mim parece muito assim, ocupar espaços, né? Porque precisamos ocupar espaço tal, porque existe, né, pouca representatividade, enfim. Mas que espaço que a gente precisa ocupar todo espaço? Porque às vezes são espaços que não é mesmo para a gente estar, sabe? Então, assim, pensando na questão da propriedade privada, né? Que, né, ao longo da história a gente realmente não teve acesso. Isso fica me lembrando um pouco, e eu acho que eu vou novamente falar de Wakanda, que é sempre preto no topo, né? Que é essa coisa de bem incentivar para que pessoas negras, né, pessoas racializadas tenham propriedade, que sejam ricas, mas assim, eu não acho que isso seja benéfico pra gente, porque, bem, pretos no topo, eu acho que a gente não devia nem ter topo. Então, assim, não faz muito, pra mim, eu não acho que seja, apesar, né, isso que você falou fazer muito sentido, mas eu continuo ainda tendo esse pensamento que pode ser mais radical, assim, de pensar numa construção fora dessa lógica e não por essa lógica, sabe? Como se a gente estivesse pensando em quebrar o sistema por dentro, e eu não acredito muito nisso. Uhum. Então, é pensar de ter um esforço de uma construção coletiva com outra lógica mesmo, assim, pensando que não, eu não vejo muito sentido em né, dado ao fato histórico, né, dessas exclusões, a gente pensar numa lógica dentro disso não, porque eu acho que acaba sendo um atraso. É que eu tô pensando mais no caso do direito, do tipo assim, não exatamente da representatividade, mas nos casos em que, por exemplo, um exemplo bobo, assim, né? Se a gente estiver falando de propriedade. Quando a gente tinha, num certo momento histórico, voto censitário. Para votar, você precisava ter propriedade, né? Uhum. Ou quando o direito, algum direito básico está atrelado a isso, né? Então, eu fico pensando isso, assim, tipo, que isso coloca em xeque. E também, do lado, como pessoa branca, o que eu fico pensando é muito também em coisa que eu vejo pessoas brancas fazendo, que é do tipo, e morro de vergonha porque acho horrível, que é ignorar o lugar do qual aquela pessoa negra tá falando. Então, por exemplo, quando eu vejo uma mulher negra falando em solidão da mulher negra e reivindicando a monogamia, né, por causa disso e tudo mais, eu acho que seria muito complicado eu simplesmente dizer, isso é um bando de bobagem, né? Tipo, isso é uma bobagem, você não sabe o que você tá falando, porque... E ainda usar as outras mulheres negras. Porque tem mulheres negras que falam o contrário, né? Usar um token. Mas nem a gente faz isso. Então, não, pois é, mas eu tô dizendo assim, no sentido de que se eu apagar toda a história de opressão das pessoas negras, né, na qual essas ferramentas foram usadas contra elas, né, eu corro o risco de deslegitimar, de certa forma, o racismo que essa pessoa vive. Entende qual é a minha preocupação na pergunta? Eu não sei se estou conseguindo explicar. Eu acho que eu consegui mais ou menos entender. E nesse sentido, acho que a gente tem que trabalhar com dois âmbitos, né, dessa discussão. Porque quando você fala em direitos, né, negados por não corresponder a uma dita normalidade, a gente não está falando necessariamente de ocupar espaço. A gente está falando em garantias imediatas de direito. Uhum, né? Sim. Então, por exemplo, no nosso caso específico, de termos o direito de ter a nossa família em qualquer formato que ela seja reconhecida e legitimada como uma família simples. Uhum. né? Por exemplo, para você ter, sei lá, poder dividir o seu plano de saúde, para você poder garantir, sei lá, guarda de filho, coisas assim, sabe? Garantia de direitos. Isso é uma coisa que é pautada no agora, e ela tem, e ela precisa ser ferramentada, né, no agora, independente do estado revolucionário em que as coisas estão, né? Se nós vivemos Exato. Um mundo de direito, do direito da lei, né? Então, nós precisamos ferramentar esse direito legal para que ele atenda a necessidade de todos agora, né? Isso significa combater e pontuar, e que nem você falou, ter pautas muito concretas. Só que daí, quando a gente pensa, né, no âmbito que a Karana falou, de normatizar e tentar reivindicar esse direito legal para nós, né, por exemplo, essa linguagem, esses princípios morais e éticos do direito burguês, do próprio capitalismo, né, como ela falou da questão da ascensão, se a gente tentar reivindicar isso para nós, esses valores para nós enquanto grupo, aí que vai dar ruim. Né? Então, por mais nesse sentido, né? Por mais que eu reivindique que toda e qualquer família, em toda e qualquer formação, seja legitimada como família agora, esteja isso escrito na Constituição, no fundo, no fundo, eu prego, né, que as pessoas fujam desse centro, né? Que nem a Naná falou, que a nossa solução comece, primeiro de tudo, saindo desse sistema, né? A gente não vai reformar, a gente não vai conseguir reformar ele de maneira suficiente para atingir uma estabilidade. A gente pode tentar garantir a nossa melhor sobrevivência nesse momento específico, né, atual, mas no nosso centro, na nossa meta, no fundo de toda ação, inclusive essa, tem que estar sair desse sistema, né? Tipo, sei lá, para mim não faz sentido pretos no topo, e eu até, quando ela falou assim, de destruir as coisas por dentro, eu sou daquelas que a gente tinha que pegar e dar uma machadada na base para destruir todo o castelinho de areia que existe em cima de nós, tá ligado? Vamos destruir tudo, fazer de novo, porque deu ruim, galera. Então, é isso, a gente não tem como reivindicar, e tem vários teóricos que falam isso, agora eu não vou me lembrar de um especificamente, né? Que coloca essa questão, acho que Fanon coloca. Mas a gente não vai conseguir encontrar soluções para os nossos problemas atuais, para os nossos conflitos atuais, né, no caso da nossa discussão atual, as nossas relações e os contratos sociais que são envolvidos nessa relação, dentro da perspectiva contratual monogâmica, né? Mesmo que esse contratual monogâmico seja entre mais pessoas, né? Enquanto a gente manter a palavra contratual, né, na hora de balizar as nossas relações, isso vai ser um problema. Acho que foi a Audre Lorde, não é? Que fala, as ferramentas do mestre nunca irão desmantelar a casa do mestre. Exatamente. E a gente ia tocar uma musiquinha que a Luísa escolheu especialmente para esse programa, enquanto o pessoal tá mandando perguntas, mas o pessoal já mandou várias perguntas, então a gente responde e a gente termina com a música, pode ser, Lu? Aí abalou, porque eu queria até dar um spoiler da música, não vou falar qual que é, mas tá. Eu adorei essa música, porque acho que é uma das primeiras músicas bissexuais que eu reconheço, assim, obviamente. Então eu falei, ai meu Deus, amor bissexual. Então a gente... É bom que a gente toca no final, você faz uma introdução, assim, sobre a música e a artista e tal, e aí a gente toca e encerra. Então, enquanto isso, nós vamos ler as perguntas e ouvir as perguntas. Primeiro temos um comentário da Angélica, aqui do nosso grupo do Telegram. A Angélica também é uma mulher negra e mandou o seguinte comentário pra gente. Eu não ouvi o áudio. Eu ia falar, mas não ouvi o áudio, não. Não deu pra ouvir, ficou mudo. Ih, sério? Sério. Não consigo... E agora? Problema técnico. Deixa Mas eu acho que a gente podia, enquanto você tá vendo isso aí, vai. Não sei se vai te atrapalhar, responder a pergunta isso. Da garota. Por favor, por favor. que, deixa eu só ver se eu entendi direito. Ela falou que ela não se vê ficando com várias pessoas, né, se relacionando com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas também não se vê ali naquele quadradinho monogâmico, né? Isso. Então, eu vou responder, né? Vou começar respondendo que eu acho que eu sou essa pessoa também. Me identifico, amiga. É, eu acho que, primeiro de tudo, dicas é viver. Assim, entender que é viver dia a dia, os afetos, sabe? Acho que quanto mais tempo a gente vive sob a perspectiva de que nós não somos obrigados a ficar com ninguém que a gente não queira ficar, né? E que a gente começa, inclusive, a ter mais clareza sobre as coisas que a gente quer, sabe? Mais do que ter clareza sobre o que a gente não quer, ter clareza sobre as coisas que a gente realmente quer e ter calma e tranquilidade para analisar as pessoas, a gente percebe que tem bem menos pessoas no mundo que a gente é afim do que as pessoas acham, sabe? Eu até brinco que eu odeio pessoas. É, 80% da humanidade, assim, tolero, até converso do bom dia, mas gostar, assim, gostar não gosto muito, não. É, então, é muito difícil você encontrar afeto, se relacionar e estabelecer parcerias, ponto, com uma pessoa, quem dirá com várias. Sabe? Então, acho que o rolê primeiro é isso, viver tranquilamente e ao momento que você estabelecer essa parceria, garantir que ela não seja pautada na posse, dois, no medo, né, de, meu Deus, será que eu vou encontrar algo assim ou melhor, ou será que essa pessoa vai encontrar algo melhor ou não, porque acho que essas são as armadilhas da monogamia, né? E principalmente para nós, pessoas pretas, é o medo, é a solidão. E entender que tudo isso são processos que vão acontecer naturalmente. E também fazer com que o seu parceiro entenda isso. Porque eu acho que às vezes, né, uma parada que pode ser. Não sei se a Nana compartilha disso, mas eu acho engraçado que às vezes eu, particularmente, tenho problema com as pessoas. As pessoas têm problema com o fato de eu ser monogâmico. É não monogâmica, porque elas acham que isso vai significar que eu não vou, né, ser delas, ou estar com elas, ou, né, ser uma parceira boa pra pessoa, ou que eu vou deixar, sabe? Não sei, as pessoas têm essa necessidade de aferir posse. E não se deixar aferir posse, sabe? Eu acho que esse é o bater o ponto, assim, até brinco muito com isso, que a não monogamia, para mim, ela é tão política nesse sentido de não ser objeto da posse de outra pessoa, que eu falo, meu, claramente eu posso ficar com uma pessoa por 10 anos, mas, e só com ela, né, por 10 anos, por 20 anos, a minha vida inteira, mas eu jamais vou assinar um contrato e que me obrigue a estar apenas com essa pessoa. Sabe? Jamais. Eu acho, é político. Eu acho que é muito importante isso que você falou, porque eu gosto sempre de pontuar que a não monogamia, ela não diz respeito à quantidade de pessoas com quem você se relaciona, né? É mais sobre a dinâmica desse relacionamento e relacionamentos, né? Do que sobre a quantidade, assim, gente, é sobre a qualidade dessa relação, né? Então, não, pouco importa se você não tem vontade de estar com várias pessoas. É importante você pensar que com quem você está se relacionando, né? É importante é não reproduzir uma lógica da monogamia com quem você se relaciona, né? Porque a monogamia, ela também, ela vai ditar uma lógica de relacionamento que não diz só sobre um casal ou quem está no relacionamento, também dita uma lógica que é da solteirice, né? Mesmo uma pessoa solteira, ela começa, porque tem assim uma escala, né, de relacionamento. Você conhece uma pessoa, você fica com ela, namora, vai noivar e depois casa, né? Então existe uma escada de relacionamento. E também você começou a ficar com uma pessoa que, para aquela dinâmica ali, para monogamia, não existe não existe um contrato até então, né? Mas não existe uma relação, mas você não pode, a pessoa não pode saber que você fica com outra, e você também nem pode saber que ela fica com outra, porque tem toda uma lógica por trás disso. Então, assim, não, não, então, eu pensando assim, talvez para a lógica monogâmica eu sou uma pessoa solteira, porque eu não tenho relacionamento, entre aspas, com ninguém, mas jamais serei monogâmica por isso, porque eu tenho vários afetos, eu me relaciono com várias pessoas, inclusive o que... inclusive eu comecei a repensar o que seria um relacionamento ou não a partir dessa desconstrução da monogamia. Então, hoje, para mim, pouco importa se eu me relaciono com uma pessoa, se eu tenho afeto por ela e é recíproco, assim, pouco me importa se eu estou namorando, se qual que é o rótulo que eu tenho dessa relação. Eu tenho afetos, eu tenho pessoas com quem eu quero me relacionar, que eu acho que é importante também a gente não centralizar a discussão só numa questão sexual, por exemplo, com quem eu estou transando, com quem eu estou beijando, não é. É sobre dinâmica de relacionamento, sobre a qualidade dessa relação. Uhum. Então, é bom pensar isso. Então, né, se para... Como que ela chama a moça que perguntou, Angélica? Luana. É Luana. A Angélica foi do áudio, eu acho, né? Isso. Luana, se você acha que a monogamia não faz sentido para você, então comece a repensar isso, né? E o fato de você não quiser, não quer ficar com várias pessoas, não significa que você não é obrigada, né? Ninguém é obrigado a nada. Só pensar mesmo numa lógica e na forma de se relacionar e na forma de se colocar no mundo. Eu vou agora ler... desculpa, falei por cima? Não, pode falar, querido. Não, eu vou falar que eu vou agora ler mais duas perguntas aqui do chat, e aí o Diego vai tocar pra gente o áudio que não tocou, que aí ele consegue tocar direto e vocês escutam a Angélica, e depois nós ainda temos mais dois ou três áudios de ouvintes que já mandaram também. Então tem bastante coisa pra comentar. E aí, bom, vamos lá. A primeira é um comentário anônimo aqui no chat da Sense, que diz o seguinte: nós já produzimos nossos espaços de existir e resistir. Por que a gente quer ocupar espaços calcados em lógicas racistas, né? Acho que concordando com vocês, né? E aí tem um outro comentário aqui de uma arroba que chama Efervescendo. Ela diz o seguinte: gente, não sei se esse ponto já foi abordado, porque tive que me ausentar por um momento durante as falas, mas queria ouvir um pouquinho sobre relacionamentos interraciais na perspectiva não monogâmica e, se possível, entrar um pouquinho sobre o que vocês entendem por palmitagem e o que vocês pensam sobre isso. E aí, Diego, se puder, por favor, tocar pra gente o áudio da Angélica, agora seria legal. Tô durando o episódio. Eu acho que precisamos de mais pessoas pretas falando sobre não monogamia. Porque a gente precisa de uma visão a partir de pessoas pretas, uma vez que nós somos maiorias nesse país, para não cairmos de novo naquele rolê do feminismo, né? Feminismo, hoje nós somos feministas pautado feminismo branco. E que não contempla a maioria. Eu acho que se a gente pegar e mudar essa estratégia em relações não monogâmicas, a gente vai sair bem à frente, sabe? Eu acho que precisamos de mais pessoas pretas falando disso. E pessoas pretas estão vivendo isso. E o que é muito bom. Ai, abalou! Muito bom. Amei muito. Meu, e ela falou uma parada interessante que eu acho que era o que eu queria ter tentado dizer, mas, como disse, tenho dificuldade com as palavras. Acho muito importante, nesse espaço de disputa que a gente tem com relação à não monogamia, nós, enquanto pessoas pretas, estarmos realmente, tipo, a gente andar fora da lógica, né, da estrutura que a gente vive hoje. E nesse sentido, eu acho muito louco, porque não existe um manual preto da não monogamia, e mais do que isso, né, devido à nossa história, né, e a todo o processo colonizador e escravista que a gente teve, a gente também não tem referências, né, como, sei lá, referências concretas ou amplamente, né, disponíveis aí para nós sobre o que seria uma alternativa a esse modelo eurocêntrico, monogâmico de relacionamento. comportamento. A gente não tem, né, um modelo exato, uma referência, né, clara sobre o que seria isso. E daí, quando a gente coloca esse questionamento, né, precisamos colocar a nossa perspectiva do que seria a não-monogamia, eu acho muito foda e muito importante mesmo que isso realmente seja colocado em vias de prática nas pessoas, de que, nós precisamos tirar a nossa mentalidade, né, desse estado colonizado, de referências, de vontades, de morais, de ética, de sociabilidade, né? A gente tem que voltar os olhos para a gente, e isso, assim, nesse sentido, a gente não precisa voltar lá para a África e nem precisa ir para a África pré-colonial e nem precisa ir para Wakanda. Se a gente olhar para as nossas comunidades daqui, se a gente for olhar para a nossa periferia, se a gente for olhar para o nosso povo de terreiro, se a gente for olhar para a juventude que tá fazendo cultura, né, fora dos espaços centrais e tá, né, fazendo política e sociabilidade fora dos espaços centrais da sociedade, a gente já vai perceber um território riquíssimo, não eurocentrado. Tá ligado? E partir desse território, não negar ele, e muito pelo contrário, né, valorizá-lo e tentar operar a nossa não monogamia, o nosso processo de emancipação em cima desses valores, é o que vai trazer realmente uma perspectiva única, né, única, né, no sentido de ser uma perspectiva realmente, né, diferenciada, odeio essa palavra, para nós pretos, para que não seja uma versão, que nem ela falou, do feminismo, né, para que a gente realmente possa pensar dentro de uma outra estrutura, que não seja balizada pela colonialidade, pela opressão de gênero, pela opressão de classe. Muito bem. Nana, tem algum comentário sobre esses ou vamos para os próximos? Não, eu só quero endossar mesmo o que ela falou. Acho que ela tem toda a razão. Assim, da gente, acho que olhar, né, para o que está em nossa volta, olhar para a nossa realidade é muito rico, né? Então, porque às vezes a gente acaba caindo um pouco no erro de buscar modelos, né? Modelos, inclusive, pensando, né, fora de modelos eurocêntricos, né? E aí, como ela falou, de olhar para África pré-colonial, eu acho que às vezes a gente acaba criando uns espantalhos, assim, né? Criando o Wakanda, ou então criando uma África que é um pouco fantasiada, né? Então, quer dizer, acaba caindo nesse erro de achar, por exemplo, que África é uma coisa só, né? Da mesma forma que o colonizador pensa a África como uma unidade, eu acho que, infelizmente, a gente acaba caindo nesse erro também, né, claro, com essa, né, com esse objetivo, né, de pensar um modelo fora, que não seja eurocêntrico, a gente acaba criando, talvez, uma África que é Wakanda, ou que é um pouco fantasiosa, que, porque a África é um continente enorme, multicultural. Então, quando a gente fala de África, a gente não pode estar falando de uma coisa só, né? Então, é importante a gente olhar para a nossa realidade, enquanto membros da diáspora, entender que nossos processos históricos coloniais foram diferentes, que tiveram em outros lugares fora, né, do Brasil e da América Latina. Pensar que a gente tem muito mais proximidade, por exemplo, com países da América Latina do que com a África, por exemplo. A ideia de pensar, né, a diáspora e pensar dessa unidade de negros da diáspora é muito boa. Assim. Claro que é importante, né, tentar pensar nessa unidade, mas quando a gente acaba fugindo da nossa própria realidade, acho que isso só tende a ser... Não tende a ser benéfico, né? Então é importante a gente pensar aqui, firmar os nossos pés aqui, pensar na nossa realidade e produzir a partir disso. Muito bem. E agora eu vou pedir para o Diego tocar os dois áudios do Igor e o áudio do Eric. Ai, peraí, rapidinho. Ah, desculpa. conversarem. E as perguntas, tinha as perguntas que a gente nem chegou a falar por cima. Tipo, então, a amiga lá, ela realmente, ela perguntou sobre algo que a gente falou super, né, que é a questão dos relacionamentos interraciais. É, só pra resumir, tipo, amiga, cuidado com os perigos da... Os perigos da palavra, da escrita. Tipo, mas é isso, cuidado com esse caminho. Acho que é importante consciência, né? A gente falou, ela vai poder ouvir depois. É importante que essa pessoa tenha consciência, de que você tenha consciência e tenha força, né? Estrutura para conseguir lidar com toda a complexidade que é viver um relacionamento não monogâmico com uma pessoa que não é racializada. Mas isso seria também no caso de um relacionamento monogâmico. Daí, só pra ela falar assim, o que é palmitar, eu não posso falar de palmitar, que eu já costo o ciricutico. Palmitar seria, né, no simplismo do mundo, você basicamente negligenciar pessoas pretas ou não se relacionar com pessoas pretas em prol de pessoas brancas. Você aspirar, né, pessoas brancas para se relacionar, até indo aí de encontro a um projeto de embranquecimento, né, e toda aquela parada que a gente comentou no começo do programa sobre, né, atingir, né, ansiar um padrão de beleza, de sociabilidade branca, né? Acho que o palmitar tem a ver com esse aspirar afetivo, esse aspirar que se expressa de maneira afetiva, né, desses valores eurocêntricos e tal. Só que a realidade, né, da coisa é que palmitar, né, pura e simplesmente falando, ela pode ser uma questão política, né, mas ela também não pode virar nossa inimiga nessa discussão, porque apesar de sermos seres políticos, nós também somos seres humanos, né, e de complexidades e tal. Então, embora reivindicar o amor, por exemplo, o afeto afrocentrado, seja de extrema importância para que nós mesmos possamos passar pelo processo necessário de revalorar, né, a nossa comunidade, as outras pessoas pretas, como nós nos relacionamos com elas, o que eu chamo de o cancelamento via palmitagem, eu vou usar esses termos, o cancelamento da sua carteirinha de preto por conta da palmitagem, eu acho que é uma questão complexa, porque, sei lá, vou até dar o meu exemplo. Eu moro numa cidade em que menos de 20%, eu acho, da população é preta, né? E assim como Beatriz Nascimento falou, a mulher preta, quando ela acende, acende no sentido de espaços educacionais, né? Você ir para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, trabalho, etc. Quando ela acende a esses espaços, acessa esses espaços, ela vai cada vez mais fazer com que o seu entorno seja branco, né? Porque esses espaços ainda são majoritariamente brancos, então você vai ser uma pessoa preta envolta de pessoas brancas. Os seus afetos, as suas relações também vão ser influenciadas por isso. E voltando à questão da solidão da mulher preta, né, mas isso pode ser a pessoa preta nesse sentido, não tem como você, sabe, eu não quero usar, não tem como você valorar de maneira tão rígida, né, uma pessoa que tem um relacionamento interracial nesse contexto. Uma coisa que eu acho muito problemática é aquela parada da ascensão pela ascensão, sabe? Que é uma coisa que a gente vê, tipo, geracionalmente, sabe? Na minha família, por exemplo, dos meus tios, né? Na geração do meu pai, por exemplo, meu pai e meus tios, eu acho que praticamente todos os homens, tô tentando achar um que não seja, mas todos os homens, agora eu tô pensando aqui, se relacionam com mulheres brancas, sabe? Acho que só um tio meu dois tios meus de 5 homens se relacionaram com pessoas não brancas e tiveram filhos com pessoas não brancas. A minha geração, né, eu e meus primos, somos quase todos embranquecidos, né, da linha paterna. É, e para só exemplificar a questão da solidão da mulher negra, já do lado materno dessa mesma geração, nós temos aí 6 mulheres em que apenas 2 estão casadas até hoje, e é com homens pretos. Uhum. Né? Então, a gente tem que entender essa nuance, o quando o nosso comportamento é só individual e quando ele está, e o quanto, né, porque ele sempre vai fazer parte da estrutura, mas o quanto ele está sendo moldado pela estrutura, tá ligado? E problematizar isso. Você pode ter um relacionamento interracial, mas você tem que estar consciente do que isso significa politicamente, familiarmente, socialmente, uhum. Tá ligado? É consciência. Eu acho muito importante isso que você colocou, Lu, porque assim, porque eu acho complicado, porque esse discurso da palmitagem, como ela é feita hoje, acaba virando mais uma forma, mais um mecanismo de policiar e controlar a afetividade da mulher negra. Porque acaba que a gente se questiona muito mais sobre a sexualidade da mulher negra. Assim, é uma discussão que acaba muito nisso. Assim. Então, eu acho complicado quando a gente começa a usar isso para controle de corpos também, sabe? Porque quando a gente vai falar, e aí discussão sobre palmitagem, e aí a gente começa a falar sobre como se deu a mestiçagem no Brasil e como que a gente já viveu uma época em que essa era política de Estado para embranquecer a população. Eu acho que é por isso que veio essa questão da valorização de se relacionar com pessoas, entre relacionamento entre pessoas negras, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esse discurso para a gente também não virar, e isso também não beirar a um discurso de pureza de raça, porque não dá para, por exemplo, desconsiderar todo o histórico, né, assim, do Brasil, mesmo a gente pensando e como essa mestiçagem ela foi feita. Mas, assim, a gente incentivar essa questão, incentivar e endossar que pessoas negras elas só devem se relacionar com pessoas negras, e que se ela vai ser branca, porque, né, ela vai deixar de ser preta porque está com alguém branco, eu acho que isso é extremamente perigoso, sobretudo para a mulher negra, porque a gente sabe que o lado rebenta, né, assim, pela questão de gênero mesmo. Uhum. Então, é importante a gente ter né, isso em mente. E pensar que isso não pode ser uma política que vai afetar, e pensar nisso enquanto controle de corpos também. É óbvio que a gente precisa ter em mente que se relacionar com uma pessoa branca, né, vai existir essa relação de poder, ela não vai deixar de existir. Não é um discurso de ah, amor não tem cor, né? Porque não se trata disso. Mas é pensar o que de fato significa essas questões. Então, eu, por exemplo, hoje, eu não aceito que ninguém questione com quem eu devo ou eu não devo me relacionar, né? Eu me relaciono com pessoas brancas. Mas, assim, com a minha desconstrução sobre padrões estéticos, por exemplo, eu fico com bem menos frequência com pessoas brancas, porque eu sei que esse o padrão branco, para mim, não é o almejado. Não é, eu acho que é importante a gente desconstruir esse padrão estético. Então, assim, eu não deixo, né, de me relacionar com pessoas brancas por isso. E olha que, assim, entendo o que significa estar num relacionamento com uma pessoa branca, e que eventualmente a gente vai ter dinâmicas de poder nisso, né? Mas eu não gosto, não deixo que isso afete, que controle a forma de me relacionar. Então, eu fico pensando que é interessante mais a gente pensar na forma de desconstruir esses padrões estéticos do que, de fato, chegar para alguém e falar, olha, só pode preto agora porque foi definido assim, para você estar até dentro de Wakanda, eu de novo falando e vou citar Wakanda, só pode ser assim porque definimos que foi dessa maneira. Então, é importante a gente pensar os processos históricos que envolvem essa questão, né? Envolvem tudo. Não simplesmente vir botar uma regra e falar que é assim e pronto, acabou. Porque isso beira, para mim, beira uma questão mesmo de imposição e de controle de corpos. É controlar o corpo das pessoas, não me diz respeito controlar e ficar pensando o que fulano de tal ou qualquer pessoa preta vai se relacionar. Não é função, inclusive, não é função de movimento negro controlar quem está dando para quem não, sabe? Então, é preciso ampliar um pouquinho essa discussão. A Angélica até comentou... desculpa. Não, é só um comentáriozinho. E eu acho engraçado porque, para mim, o valor, o maior valor de nós pensarmos o afrocentrismo é justamente a revolução que ele traz no nosso olhar, tá ligado? Acho que ele, o afrocentrismo, ele nos provoca a mudar a nossa perspectiva, mudar efetivamente o nosso centro. Isso é o maior valor das paradas. Como eu falei, pô, eu vivo em Londrina, né? Uma cidade pá. E eu acho tão engraçado porque, para mim, esse processo, por exemplo, foi também, como a Nana falou, de fugir, né? Eu fui naturalmente fugindo desse padrão estético branco de, meu Deus, aquele branco, boyzinho, pobre. Uhum. Ou roqueirinho, ou tananã. Eu fui literalmente mudando meu olhar, né, para com essas pessoas, até aquela famosa frase, né, você é bonita, você só é branco. Uhum. Acho que isso começou a vir muito mais na minha cabeça, e hoje, né, até fazer uma coisa, nossa, eu vou muito ser cancelada no Black Twitter. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que, por exemplo, hoje em dia as pessoas brancas com as quais eu me relaciono são pessoas que fogem desse estético branco. Então, sabe o branco de dread? Amo um belo branco de dread. Eu finjo, eu esqueço que ele é branco um pouquinho. Faz, ai não, pelo menos ele louva já, tá ótimo. Já começou fugindo da branquitude nesse sentido. Pelo menos já tá louvando a já. Então, eu acho isso engraçado. Acho que a gente pode lidar, inclusive, ter essa discussão tanto de maneira mais leve, tá ligado? Do que a gente faz agora, desse processo de cancelamento, como também de maneira mais crítica, como eu falei, né? De pensar também essa questão do afrocentrismo de uma maneira política. Sim, assim, eu gosto de pontuar também, porque eu fico um pouco preocupada com algumas discussões que vêm acontecendo em setores do movimento negro, e essa questão de controlar corpos, e é por isso que eu falo que tem uma questão de gênero muito forte, que é os discursos masculinistas que vêm acontecendo dentro do movimento negro, assim, nesse sentido. Então, eu já passei por situações que me questionar sobre, ai, nossa, mas eu, o homem negro, eu me sinto preterido quando, né, dentro de relacionamentos não monogâmicos, eu me sinto preterido quando você está com uma pessoa branca, sendo que era claramente o discurso de um homem hétero tentando controlar a minha sexualidade, entendeu? Então é importante a gente pensar de onde que parte isso, por que que existe essa discussão, sabe? E é isso que a Lu falou, assim, que naturalmente quando a gente muda o olhar, assim, eu não preciso fazer um esforço nenhum para não ficar com pessoas brancas hoje, sabe? Porque aconteceu naturalmente que elas passaram a ser menos interessantes para mim, e tá tudo bem. Se aparecer alguém interessante, tá tudo bem também. Eu não me privo por causa disso, sabe? Eu não me privo porque, se eu fosse pensar que eu entendo algumas pessoas colocarem, por exemplo, que não se relacionam com pessoas brancas para poder proteger a saúde mental. Eu falei, bem, se eu fosse proteger a minha saúde mental, eu também não me relacionaria com um homem, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que pontuar, sabe, algumas coisas, entender de onde partem essas discussões. Posso pegar o gancho agora? A gente tem ainda mais 3 áudios de ouvintes e mais uma pergunta. Então, eu vou passar aqui para a pergunta, vou ler. E depois eu vou tentar tocar os áudios. Talvez eu tenha conseguido consertar o meu som aqui. Se não, o Diego toca para gente. Também não tem nenhum problema. Meu nome é Mariana. Sou mulher negra e não monogâmica. Como a Lu falou, eu poderia até me relacionar 10 anos ou mais com uma pessoa apenas, mas isso não me tornaria monogâmica, pois acredito que o caminho da libertação que trilhei até aqui, me conhecendo, não vai fazer com que eu abra mão da minha liberdade para depender afetivamente de alguém através de um contrato de exclusividade. Acho importante, como mulher negra, que tenta dialogar sobre não mono, principalmente com outras mulheres negras, procuro colocar de forma humilde minhas vivências e levantando questionamentos com essas mulheres sobre amor próprio, ciúmes. Não tem como eu chegar para uma mulher preta de 30 anos que nunca foi assumida em relação e dizer para ela que a monogamia é uma prisão que a gente precisa se libertar. Acho também que falta muita leitura, debate entre as pessoas brancas não mono. A grande maioria não está preparada e nem buscam se preparar para se relacionarem com pessoas negras. Vamos aí para os áudios, eu vou ver se eu consigo tocar daqui. Me digam se vocês escutam esses áudios. Olá pessoal, boa noite. Sim? Aê! Então vamos lá, consertei. Chamo o Igor. Sou companheiro da Mara. Estamos num relacionamento não monogâmico há 5 anos. E por ser homem negro, eu confesso que eu sinto bastante dificuldade em iniciar relacionamentos com outras pessoas negras. Isso partindo do fato de que, né, no caso, eu moro com uma mulher branca. Sempre identifiquei nos espaços em que estive, né, de grupos de homens e mulheres negras, uma certa hostilidade quando essa, né, no caso a minha realidade, essa realidade vinha à tona, né? Quando os grupos que eu participava, né, tipo estudantis, grupos de pesquisa, né, de temáticas étnicos raciais, quando as pessoas do grupo descobriam que a minha companheira era uma mulher branca, meio que parecia que eu perdia a credibilidade naquele espaço. Entendeu? Isso me fazia ficar um pouco retraído, né? Recuado. Então, eu acredito ter passado muito por isso, entendeu? E acredito que isso tenha, muitas vezes, me limitado nas minhas manifestações ou na minha participação, de uma participação mais ativa nesses espaços. Entendeu? Enfim, eu só gostaria de pontuar isso inicialmente. Muito obrigado. Outra questão que eu gostaria bastante de pontuar é a questão da hipersexualização, né, do homem negro, que também, né, eu já passei por situações e eu percebo que, sob toda a expectativa que causa, que se gera, né, no caso desses encontros, né, de um desempenho ou de uma resposta, enfim, né, que muito, e no caso é muito mais idealizada, né, por uma bagagem sociocultural que nos é imposta, né, que nos é colocada por esse sistema racista, né? Por essa cultura racista, né? Herdeira de toda essa herança colonial. Então, assim, daí a importância, né? Eu acho bastante importante que esse tema tenha sido abordado, né? Esse tema antirracial, de relações não monogâmicas e da questão racial, né? É muito importante esse debate, principalmente nesses espaços, né, que são tão raros, né? Eu acredito que a palavra seja essa, mas que convertem, né, para si muitos corpos, né? Muitas pessoas que que estão interligadas por esses afetos, né? Então, muito obrigado, tá? Valeu. Eu vou primeiro contar de uma experiência e eu faço a minha pergunta, que é assim, de o momento que eu estava começando a aprender sobre sexualidade na minha juventude, foi o momento assim que os garotos vinham falar para mim, os mais velhos principalmente, falavam assim, ah, porque você vai ter mais vantagem com as meninas, né? Eu ficava assim confuso, mas por quê, né? Não, porque você é preto, então você tem um pênis maior, elas vão querer mais. E aí eu ficava assim, tipo, ué, mas eu nem disse que eu queria ter relação com mulheres, eu não disse que o sexo define essas relações, né? E tantas outras problemáticas que tem por trás desse tipo de comentário. Aí surge a pergunta, a partir dessa experiência, né? Se essa hipersexualização do corpo negro, ela atravessa também essas questões de não monogamia? E se vocês têm alguma experiência que passa nesse sentido também? Então vamos lá, essa última voz que vocês ouviram foi o Eric e a primeira foi o Igor. E a pergunta anterior que eu li foi da Mariana. A pergunta, qual que foi mesmo que eu fiquei tão vidrada no áudio do raio? Eu leio de novo a pergunta da Mariana, se o meu celular colaborar. Cadê? Vamos achar aqui a pergunta da Mariana. Ela diz o seguinte: meu nome é Mariana, sou mulher negra e não monogâmica. Como a Lu falou, poderia ter me relacionado 10 anos ou mais com uma pessoa apenas, né? Aquela coisa que você falou no começo e tal, né? Mas que isso não significa que ela fosse monogâmica e tal. Depois ela diz: acho importante, como mulher negra, que tenta dialogar sobre não mono, principalmente com outras mulheres negras, que procuro colocar de forma humilde minhas vivências, levantando questionamentos com essas mulheres sobre amor próprio, ciúmes, etc. Não tem como chegar para uma mulher preta de 30 anos, que nunca foi assumida em relação, e dizer para ela que a monogamia é uma prisão, que a gente precisa se libertar. Acho também que falta muita leitura, debate entre as pessoas brancas não mono. A grande maioria não está preparada e nem buscam se preparar para se relacionarem com pessoas negras. Foi um comentário, um depoimento, ela diz aqui. Ai, abalou, amém, irmã. Vou começar com esse amém, irmã. Eu acho que você tá corretíssima, né, nesse apontamento, principalmente essa... Não, na verdade, tudo que você falou, né, desde da questão, né, que nem eu e a Ná estamos colocando assim, reforçando sempre, de que a nossa perspectiva, ela é nossa, né, ela é coletivizada em vários sentidos, porque a gente compartilha de várias vivências e de várias leituras, vários acúmulos, mas ela não é universal e ela não é melhor, né, ela não é mais evoluída, ela, sabe, enfim, ela é uma perspectiva que está aqui posta para diálogo, né, eu acho que ter essa postura em todo e qualquer tipo de conversa, principalmente com pessoas que não compartilham do mesmo acordo, gente, eu acho muito importante, né, porque um momento para se trocar perspectivas. Quando ela fala também sobre a falta de leitura das pessoas brancas não mono, eu concordo também, assino embaixo 100%, porque é aquela parada que a gente já falou, né? Não basta ser não mono, você tem que ser antirracista. Então, por mais que as pessoas pensem em se libertar das amarras da monogamia, elas têm que pensar como essa... como, né, além das amarras da monogamia, se libertar das amarras das atitudes, né, porque elas não estão em amarras, mas das atitudes racistas que colocam, né, outras pessoas em amarras. Então é preciso que elas tenham, né, uma leitura fundamentalmente antirracista, uma leitura feminista, uma leitura anticapitalista, né, das suas relações, para que elas efetivem, né, saiam da página 1 do Google sobre como, né, do amor livre, né, pura e simplesmente. E isso influencia muito nas nossas relações, né, a realidade é essa. Só que partindo aí para a fala dos boys, o primeiro, o Igor, né, eu acho isso muito louco. Eu vou colocar uma reflexão, assim, né, pro Igor, que eu acho que essa desconfiança, esse pé atrás que as pessoas têm, né, quando você chega num espaço não monogâmico, um relacionamento interracial, e aí, né, colocando você ainda sendo um homem, né, vão te posicionar, né, no espectro de gênero, a gente tem que entender quais são as várias relações que estão ali se interseccionando, não só dentro do mundo, mas para a sua coletividade também, tá ligado? Porque quando você fala que você tem um relacionamento estável, um casamento já com uma mulher branca, e tá aí exercendo outros relacionamentos com outras pessoas, eu particularmente, mas daí já é uma visão minha, eu e a Má, a gente já até conversou sobre isso em outros programas, a gente consegue perceber, né, a potencialidade de hierarquização nesse simples fato, né? Você fala assim, ah, eu sou casado e agora vou ter outro relacionamento além do meu casamento. Esse relacionamento, uhum, fica, né, querendo ou não, um pouco hierarquizado na questão. Não que eu ache isso correto, essa percepção, mas acaba acontecendo. E por ter, né, a potencialidade de hierarquização, já temos que colocar ali uma mulher branca em um degrau mais alto e, num degrau mais baixo, pessoas negras, né? Então, há de se ter muito cuidado em como trabalhar essa questão. Isso não significa necessariamente que você está, né, hierarquizando pessoas brancas em cima de pessoas pretas, mas sabendo desse potencial na sua vida, como reverter, entendeu? Como dialogar com as pessoas, entender, né, quais são, por exemplo, as suas inseguranças, porque isso gera insegurança, como disse, somos humanos, né, apesar de toda a bagagem política, nós ainda temos afetos, nós temos fragilidades, então como direcionar as fragilidades que são atingidas, né, por essa potencial hierarquização dentro dos seus espaços, sabe? Eu acho que nesse sentido, talvez se desarmar um pouco, eu entendo que isso é complicado, e vou fazer uma correlação bem merda, mas eu acho que é um pouquinho o que pessoas bissexuais experienciam também em certos espaços, quando, né, bissexuais não monogâmicos, você falar, pô, tem um relacionamento com um homem, um relacionamento estável, e vou iniciar um relacionamento com mulheres, e o relacionamento lésbico, principalmente entre mulheres pretas, ela já tem diversas fragilidades, então como fazer com que essa mulher não se sinta, não se sinta oprimida, não se sinta fragilizada, não se sinta negligenciada perante a um homem, tá ligado? Eu vou fazer essa correlação, né, mas não sei se é a mais apropriada, mas, sabe, é complexo, e daí tem que trabalhar com essa nuance. É complicado, bicho, assim, a parada que eu mais falo para as pessoas é que relacionamento não monogâmico é a parada mais, uma das paradas mais complexas que existem, que às vezes eu queria a simplicidade da monogamia, sabe? Eu acho que a monogamia é simples, né? Você tem regras, descumpriu, tá errado, tchau, pau, bababá, né? Nesse sentido. A não monogamia, ela tem muito mais nuances, a não monogamia racializada, ela tem muito mais nuances ainda, na questão de gênero, muito mais nuances, então lidar com as complexidades com cuidado e com atenção, né, e que elas merecem. Eu acho que realmente, assim, é muito mais complexo, mas eu acho que é nisso que está o potencial criativo da gente poder alargar as nossas relações e vivenciar, né, a nossa afetividade de maneira mais... mais ampla, assim, realmente, não é fácil, não, principalmente porque a gente está falando de uma coisa que é antinorma, né, então necessariamente vai ser mais complicado. Eu acho que o bom, né, da não monogamia, dessa complexidade, é justamente a gente poder vivenciar, né, a nossa afetividade de forma mais plena, e isso é muito bom, né, porque acho que isso amplia as nossas capacidades criativas e de estar no mundo, inclusive, né. Sim. E sobre o boy, né, o Eric. Aí, desculpa a gente ficar chamando vocês o boy. De boy. Ai, é melhor do que chamar de... Ai, não, ao chamar de homem é bem legal, mas às vezes eu acho que o boy pode não ser tão... Eu acho homem uma coisa... Ai, homem. É, mais irônico. Mas sobre o Eric, né, a questão que ele colocou da hipersexualização... É, para os homens, sim, isso é uma realidade, e uma das paradas que eu acho muito incríveis dentro que vários boys pretos que eu vejo, né, tem problematizado essa questão da hipersexualização, e associado isso à discussão não mono, né? Porque, no fim das contas, essa hipersexualização ela vem, né, daquele processo de simplificação do ser, né, que eu estava falando, de você resumir ou né, estereotipar uma característica e aplicar, né, as pessoas, assim. Então, uma das minhas melhores maneiras de se reagir a isso que eu vejo é justamente evidenciar, né, o quanto esse estereótipo é não real, né, essa estereotipização é não real, e evidenciar as nossas outras características humanas, justamente isso, assim, a não monogamia para o homem preto, ela não precisa significar várias parceiras, tá ligado? Ele não precisa simplificar aquele homem insaciável que vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três, vai fazer tal. E toda vez que a gente reforça exemplos que não são, né, que não colocam, né, essa perspectiva de mundo, já é uma construção antagônica, mas é um posicionamento constante, diário, né, e que exige aí uma puta de uma paciência e uma puta de uma resiliência também para você continuar se posicionando e continuar reafirmando que você não faz parte, né, dessa norma simplista que a sociedade tenta colocar pra gente, né, e reforçar o como a nossa complexidade é real, ela é bela e ela é crítica, sabe, é isso, eu acho. Massa. Eu queria dizer que, infelizmente, terminou o nosso tempo. Na verdade, a gente já estourou, assim, lindamente. Ficamos com quase 2 horas de programa. Mas eu acho isso bacana porque, bom, somos 3 pessoas aqui debatendo e mais os ouvintes. Então, dá um caldo bem legal. Acho que foi um programa sensacional. Espero que chegue em uma galera. Porque esse é um debate absolutamente necessário. E, bom, só para fazer o link entre uma coisa que a Lu falou e a música que ela vai apresentar pra gente encerrar já, na semana que vem eu recebo como convidada para conversar comigo a Jussara Oliveira, que é ativista bissexual, anarquista, lá no interior de São Paulo. E a Jussara vai conversar comigo sobre, claro, não monogamia e bissexualidade. Então, a Luísa já vai estar convocada para escutar e mandar pergunta aí durante o programa. Nana também. Sim, já estou aqui pensando já na participação. Vai ser bem bacana. Então, acho que é mais um desses temas entrecruzados, assim, que é cada vez mais necessário a gente ter, né? Talvez a gente possa também combinar depois, Nana, um outro programa mais especificamente sobre não monogamia e interseccionalidade, né? E aí a gente tenta juntar um caldão, assim, com tudo. Mas vamos pensando aí. Eu gostei muito, fiquei muito feliz que vocês vieram. E agora eu vou pedir pra Nana primeiro dar o seu tchauzinho e depois a Luísa dar o seu tchauzinho e apresentar a música. E aí eu ponho a música e a gente se vê na semana que vem. Então eu quero agradecer o convite, convidar as pessoas, sobretudo pessoas racializadas, a conversarem mais a respeito. A gente precisa trazer essa discussão, puxar para a raça mesmo, para gênero, para sexualidade. Inclusive, por isso que eu, junto com os meus parceiros Newton e Simone, nós criamos o Não Mono em Foco, né, para justamente ter uma discussão, né, interseccional sobre isso. Então, convido vocês a me seguirem nas redes sociais, @NãoMonoEmFoco, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também temos o nosso Medium, que já tem alguns textos muito legais lá. E é isso, agradeço novamente. E Lu, prazer ter dividido esse programa com você. E quem sabe a gente pode participar de outras coisas mais. É isso. A sua arroba, Nana? Arroba eu, Nana, oficial, porque eu sou leonina e nasci preparada para ser famosa. Chique. Arroba eu, Nana, oficial. Amo. Então, gente, muito obrigada, valeu, Maio, eu amo muito falar sempre sobre não monogamia. Nossa, feliz demais de conhecer a Naná aqui nesse espaço. Inclusive, já fica aqui o convite público pra gente discutir não monogamia no lado black. Sim! Com os nossos companheiros pretinhos, porque a gente tá devendo um lado black sobre não monogamia especificamente, né? Mas agradecer a galera aí que ficou com a gente, mandou perguntas, me seguir nas redes sociais. No Twitter eu sou a Kumadi Braga, Kumadi Braga, assim, desse jeitinho mesmo. No Instagram eu sou a Lu Braga com H, também no Facebook. No Instagram, eu sou, sei lá, cantora, artista, produtora cultural, tem várias coisas, a gente está envolvido em várias frentes aí. Então, quem puder, quiser acompanhar, dá essa força aí para nós, trabalhadoras da cultura, estamos aí. Por favor, sigam a gente, sigam o Lado Black também, a galera que não conhece, vai lá conhecer o Lado Black. Conheçam. É um podcast do caralho, a gente tá muito quase foda. Fazendo 100 episódios, bicho, nem acredito, um bagulho muito louco. Demais. E eu queria terminar mandando um beijo para as pessoas que eu conheço que estão ouvindo esse podcast, porque às vezes eu esqueço que as pessoas que a gente conhece ouvem podcast. E toda vez que eu encontro os amigos não mono, eles falam que viram os episódios, às vezes até por outros grupos, e falam que curtem e tal. Então, abraço aí, galera. E queria pedir pro povo que, assim, eu sou de Londrina, no Paraná. A população não monogâmica preta de Londrina, no Paraná, é muito pequena. Então, eu queria falar para as pessoas me adicionarem em grupos pretos de não monogamia, porque eu sou uma preta não monogâmica isolada numa terra 80% bolsonarista. Eu preciso de amigos. Eu preciso de amigos, pessoas para trocar afeto. E, particularmente, essa parada, tipo, eu tô ligada que existem vários grupos já que discutem a não monogamia, até mesmo o grupo que a Naná leva, né, que até pouco tempo atrás eu não conhecia realmente. Então eu gostaria de participar mais dessa conversa ativamente com outras pessoas, assim, dividir angústias e sonhos e nudes. Então me adicionem aí nos grupos, gente, menos do WhatsApp não. Esse é o Libre, estabelecendo pontes. Muito bem, muito bem. Lembrando que as arrobas da Nana e da Lu estão citadas nos nossos posts de divulgação desse episódio. Então, quem tiver em dúvida de como escreve e tal, só procurar lá nas nossas redes sociais aqui do Libre. É sempre @LibreCast ou @LibrePodcast. Né? Temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook. E só para encerrar, eu tenho uns alôs aqui de ouvintes da Rádio Sense que sempre pedem pra gente dar um oizinho. Temos a Dona Marli, a Dona Marlene do Parque da Vila Maria. Então, oi, um beijo pra vocês. Priscila Nonato, da Bela Vista. E Carlos, da ZL. Então, vocês que estavam aí acompanhando, que estão sempre ouvindo a Rádio Sense, tamo aí, tamo junto e vamos continuar fazendo esse som. Lu, conta, falando em som, conta pra gente um pouquinho da música que você escolheu pra fechar o nosso programa e por quê, e logo em seguida eu vou tocar lá. Abalou, gente, olha, vocês vão ouvir um som da Maria Beraldo, que é uma cantora, compositora, musicista fodida, daqui do Brasil, obviamente, né, e o nome da música é Amor Verdadeiro. Eu a escolhi porque é a melhor, a gente tem que falar sobre a invisibilidade bi na música brasileira, né? Porque nós não temos aí músicas representativas além de Meninos e Meninas do Legião Urbana. Então, essa música, ela é uma música que eu ouvi e falei, ai meu Deus, amor bissexual, finalmente alguém, né, me escreveu numa música. Então fica aí, Maria Beraldo, Amor Verdadeiro pra vocês, beijo, ouçam elas no Spotify, que ela é ótima. Então até a semana que vem, tchau gente, falou, tchau.